tem azeite, tem o vaso. Se tem o vaso, tem o barro. Se tem o barro, tem oleiro. Se tem oleiro, tem preparo. Se tem preparo, tem fornalha. Se tem fornalha, então tem fogo. E o que passa pela prova tem recebido vaso novo. Deixa o fogo então pegar, cachoeira de poder. Deixa o fogo então arder, veja o que Deus vai fazer. Deixa o fogo então pegar, cachoeira de poder. Deixa o fogo então arder, veja o que Deus vai fazer. Se tem o choro, tem consolo. Se tem consolo, é o Santo Espírito. Se tem espírito, tem fogo, que vai queimando o que é ímpio. E este fogo está presente, vai aquecer o coração. Deixa fluir a mão de Deus com muito fogo e muita unção. Deixa o fogo então pegar, cachoeira de poder. Deixa o fogo então arder, veja o que Deus vai fazer. Deixa o fogo então pegar, cachoeira de poder. Deixa o fogo então arder, veja o que Deus vai fazer. Deixa o fogo então arder, veja o que Deus vai fazer.